aí, filhais. Grande abraço ao Bloco Figuetos. Alô, Natan. Alô, Ramon. Alô, Jesusão. Tamo junto, hein? Pessoal de Mucuri. Oi. E verão é adição. É cervejão. É mulherão. Verão é paredão. É cervejão. É mulherão. Gil Paredão, mostra a perna aí, Gil. Aumenta o som, Gil. Aumenta o som, Gil. Aumenta o som, Gil. Verão é paredão, é cervejão, é aquição. Socadão, socadão, vai na frente do paredão. Socadão, socadão, na frente do paredão. Socadão, socadão, socadão, na frente do paredão. Socadão. Do paredão, só socadão, só socadão, o paradão filha. Só socadão, só socadão, só socadão, na frente do paredão, só socadão, só socadão, só socadão, na frente do paredão. Alô, Gil Paredão, Paredão e Drone Atrevida, tamo junto, hein? Paredão na proibida, Felipe Distribuidora, Clóvel Placas, tamo junto, hein? E aí, filhais.